Amigos, ouvintes da Melhor da Web, iniciando por aqui mais uma edição do nosso espetacular, e hoje mais especial do que nunca, porque hoje é o nosso especial de Natal, e para quem está ouvindo a reprise, é 24 de dezembro, véspera do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então que nós possamos comemorar este Natal, o espírito natalino mesmo, né? Que possamos nos lembrar do verdadeiro significado da palavra Natal, né? O nascimento de Jesus, e não somente comprar presentes e fazer aí a festa, né? E fazer festa, e essas festas que dão tantas mortes, né? E tantos assassinatos aí, suicídios, acidentes, enfim. Então que nós possamos comemorar, fazer festa sim, mas fazer festa para o Senhor Jesus e não somente para ganhar presentes, para exaltar o consumismo aí que está tão forte, né, nos últimos anos. Que nós possamos comemorar ouvindo então o melhor da música ao vivo aqui no nosso espetacular Meia Hora com Thaís Calduro, te fazendo companhia, trazendo primeiramente aqui a música Noite Feliz, essa música linda para comemorar essa festa maravilhosa. Prestem bem atenção nessa letra, quem quiser cante com a gente. E vamos começar então com Noite Feliz ao vivo. Mais duas canções neste bloco. E eu que pensei que não fosse encontrar nada de música de Natal ao vivo, né? Mas, olhando aqui no meu acervo, então, encontrei duas canções que eu quero iniciar e depois finalizar então o espetacular de hoje. Finalizar então com a música Então é Natal. Todos salvar e Jenny's in the corner with a black coat on, running from bad home with some cat inside. Now where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. She wanna go home, ha, ha, ha. From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything can happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Espetacular! Um show de programa pra você! Você. programa espetacular, especial de Natal, com Thaís Calduro, te fazendo companhia então durante 30 minutos, trazendo o melhor do ao vivo, o melhor da música de Natal hoje, né? Hoje nós tocamos a primeira do bloco, vamos tocar a última do programa também, aqui para festejar então o nascimento de Jesus, né? Para festejar aqui o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal. E para quem quiser participar da programação espetacular, é só mandar um e-mail para taiscauduro@gmail.com. taiscauduro@gmail.com é o endereço da sua participação. E você pode participar também através do perfil no Twitter, @taiscadu. É o perfil no Twitter para você seguir, mandar DM, mencionar e participar, fazer também, juntamente comigo, a programação espetacular. Sempre um show de programa para você, todas as segundas na Rádio Antena Web, todas as terças na Rádio Diversidade com reprise no sábado. Também pode participar do nosso programa Love Songs, todas as quartas na Rádio Diversidade, com reprise no sábado, e programa inédito sempre no sábado na Rádio Antena Web, canal 2. É isso aí, vamos finalizando por aqui, deixando um grande abraço a todos, a quem está ceando, boa ceia, ótima noite, um feliz Natal a todos. E muito obrigada pela audiência neste ano, né? Ainda temos o programa especial de Ano Novo, né? Especial de fim de ano, que vamos fazer na semana que vem, com reprise no dia 31, então. É um programa muito bacana aí, que você vai poder curtir. E no Love Songs, nós teremos então a nossa montagem de final de ano, né? A nossa montagem aí de quase 30 minutos. Né, o programa, próximo programa Love Songs Especial, então, na semana que vem, no dia 28, com reprise e programa inédito na Rádio Antena Web, no dia 31 de dezembro, último dia deste ano, né? Muito obrigada a todos pela audiência, fiquem com Deus, felicíssimo e abençoado Natal, e na semana que vem estamos de volta com mais um show de programa, com mais uma edição do Espetacular. Eu fui! Poderia explicar um doce mistério de rio com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas. Quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir para me encontrar. Só precisa existir pra me completar. Ela une o mar com meu olhar. Ela só precisa existir pra me completar. Ela une as quatro estações, une dois caminhos num só. Que eu me vejo perdido, une amigos ao meu redor. É

liberdade é tudo que eu sonhei. Eu vou viver, eu juro, sou livre para amar, louco pra viver esse amor. Sou livre pra voar, porque não me importa o céu azul. E aí, Matsu? Matsumoto. Matsumoto. Auê, auê, auê, Brasil. Vai! Auê, auê, auê, Brasil. Oi! Auê, auê, auê, Brasil. Já! Eu sou livre para amar, louco pra viver esse amor. Sou livre pra voar, porque não me importa o céu azul. Oh, oh, blue. Eu sou livre pra pensar, eu não devo nada a ninguém. E a liberdade é tudo que eu sou. Eu quero desejar para você um feliz Natal, repleto de bênçãos, e um ano novo de conquistas, de bênçãos. Então é Natal. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal e ano novo também, que seja feliz. Só bem o que é o bem. Então é Natal, pro enfermo e pro santo, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal, passa final. Então bom Natal e ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, o que a gente fez. Outra vez. Então é Natal, a festa cristã, o velho e do novo, o amor como um todo. Então é Natal. Seja feliz quem souber o que é o bem. Aleluia. Feliz Natal! Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!